Fecheiro 43, página 431. Nesse instante, a bebé tinha começado a guinchar, patinhando no colo da mãe, e um berreiro aumentou na sala, uns gritos extraordinários. A bebé virou-se e olhou para os dois com a cara lunar escancarada ao mundo. Toda ela era choro. A tia Gininha, tentando acalmá-la, sem retirar os olhos de Milene e Antonino. Desculpem, dizia Gininha, aliviada por acontecer alguma coisa que lhe permitisse dar tempo a organizar a cabeça e a fala. Não tem importância nenhuma, tia Gininha. O Antonino está habituado. Tem três filhos pequenos e é ele próprio quem os trata. Até dorme com eles. Milene olhava para Antonino para que ele confirmasse. Estava tão leve que o cabelo, saindo fora do barrete, se movia para cá e para lá, à volta da cabeça. Sim, dorme com eles. O Antonino é viúvo. A mulher dele, a Eunice, faleceu no ano passado. Milene ainda disse. Ele até costuma dizer que tem duas namoradas, uma morta e outra viva, e a viva sou eu, disse, colocando a cabeça no ombro dele, a olhar para a tia. Milene, comovida com a palidez da tia e com a figura da bebé enchouriçada na sua roupa peluda. Ele está muito habituado a crianças. E dirigindo-se de novo a Antonino, o cabelo cai lá. Não é verdade que estás habituado? É verdade, disse ele a rir, tentando mover os dedos na direção da criança que se calou, mergulhou a cabeça no ombro da mãe e soluçou mais baixo. Parou mesmo de soluçar. Era uma vitória de Antonino. Por instantes, sobre a sala, tinha descido uma espécie de paz. Os três a olharem-se, sem ruído algum, que não fosse a réplica do soluço da criança. Porque nunca nos disseste nada? Perguntou de novo a tia Gininha. Sim, porque nunca tinha dito. Milene voltou a olhar para o noivo, pedindo ajuda. Era muito difícil explicar. Como iria explicar que Antonino tinha começado por dizer que deveriam ser transparentes e invisíveis, bem como todos os outros avanços e recuos de Antonino? Ela ainda olhou para o teto. Ainda esteve para dizer que tinha querido falar à tia Ângela Margarida no dia da maratona, mas era muito difícil, naquelas circunstâncias, andar ali com a memória para trás e para diante, só para explicar o que não tinha acontecido. Iria apenas dizer alguma coisa que também não deixava de ser verdade. Olhe, tia, foi para fazer surpresa. Surpresa total. Eu sabia que as tias iam cair para o lado. Milene, a rir para Antonino. Por instantes, silenciosos, na sala carregada de objetos caros, móveis que se valorizavam a cada guinada das agulhas do relógio. Alguns deles, até conforme os caprichos da Bolsa de Nova York, segundo o que se dizia, estavam ali. Milene tinha vontade de explicar quanto valia a carpete onde Antonino punha os pés, mas aquele não era o momento. Até porque três pessoas entravam na sala. Entrava o primo Bruno, circunspecto, como se tivesse sido atacado por um índio. Uma empregada vestida de rendas e crista, como antigamente, muito antigamente, e Dom Silvestre, de olhos inchados, como se tivesse interrompido alguma sesta profunda no andar de cima. O Bruno, em pé, escutando por certo o grito do seu índio imaginário. A criada antiga com rendas na bata, levando a criança ao colo. O tio Dom entrando e saindo da sala. Não entrava logo de uma vez, porque atrás da porta tinham de ficar os dois cadelos Rottweiler que o acompanhavam, e sôfregos, enfiavam um focinho na abertura da porta, escavando e latindo por baixo, como se farejassem alguma coisa inimiga além do vidro. O tio tinha-se sentado ao lado da mulher e olhava para o noivo de Milene. Não tirava os olhos pequenos e escuros, muito luzidios, que o tio Dom possuía da figura de Antonino. Milene não se importava que olhasse, não lhe metia medo. Um whisky? Não, obrigado. Um whisky, insistiu o tio Dom. Esteja à vontade. Percebia-se que Dom Silvestre não estava à vontade. Nem sequer olhava para Milene, porque os seus olhos continuavam cravados no acompanhante. Cravados. E o tio ainda perguntou: então você o que faz? Mas Antonino tinha a noção do risco. E impelindo o punho que continuava a uni-los, ambos se levantaram. Milene, encostada ao noivo, explicou que tinham reservado aquela tarde para visitar todos os tios. Assim, de surpresa. Naquele instante mesmo, iam à casa da tia Ângela Margarida. Aqui nos vamos. E saíram para a rua. Não tinham passado 15 minutos. Sempre de mãos dadas, atravessaram o jardim, verdíssimo, onde havia o pavão que se deitava à sombra da faia de prata. E os dois, ela mais do que ele, ao virarem costas à vivenda de Dom Silvestre, faziam um balanço positivo daquela visita. Uma surpresa que, por certo, os havia deixado caídos para o lado. Milene sentia-se felicíssima por esse efeito, por tê-los surpreendido assim, sem tempo de reação. Feliz, feliz. Quando a carrinha rolou pelas ruas de Fada, fechadas a norte, abertas para o mar, ela debruçou-se sobre o volante e beijou a mão direita de Antonino, levando-a aos lábios. Mãozinha preta, não tenhas medo dos meus tios. Eles não fazem mal nenhum. Não tenhas, não. Ela tinha visto como a mão dele tremia ao recusar o uísque. Mãozinha, mãozinha. Estavam contentes. Milene saltava a caminho da carrinha, feliz, feliz. Como se o riso, o amor, o prazer e a beleza alguma vez na terra se servissem puros. Então, a carrinha atravessou a paisagem do inverno a caminho do condomínio Atrium, feliz. Não tenhas medo, disse ela de novo. Vai ser tudo muito simples. Eu toco cá de baixo, digo quem sou e depois subimos os dois. Também a tia Ângela Margarida vai cair para o lado, vais ver. Mas não viram. Àquela hora de sábado, só o carro particular do tio Rui Ludovice se encontrava parqueado em frente, sob uns pinheiros esparsos. Os outros carros dos tios deveriam estar arrumados na garagem. Fosse como fosse, o guarda do condomínio disse que ninguém se encontrava. Ela olhou muito bem para os últimos andares, o nono e o décimo, onde uns toldos de riscas abanavam na tarde cinzenta, e achou que estavam. Milene achou mesmo que havia indícios precisos, como as persianas todas levantadas. Os dois andares, com o ar de terem os seus donos lá dentro, tudo aquilo a dizer que sim, que estavam, e o guarda a dizer que não, a fingir que premia botões e a chamar pelo telefone gente que não havia. Milene tinha-se encostado a Antonino Mata, mas desencostou-se. Deixe-me subir, que eu vou lá. O homem, porém, fechou a cara e ficou renitente. Não tenho ordens para deixar entrar, disse-lhe ele. Milene irritou-se. Merda para você, percebe? Não vejo questão. Eu tinha uma surpresa para fazer aos meus tios e você está a boicotar, percebe? Um cavalheiro, tudo de branco, como se partisse para o golfe, vinha a sair. E ela queria aproveitar para entrar. O guarda gritou-lhe, alto lá. Você percebe ou não percebe? Berrou Milene. Antonino pegou-lhe pelo braço, puxando-a para fora daquela discussão. O homem devia estar treinado para não responder a provocações. Pegou no papel que ali tinha e fingiu ler. Distante. Ela gritou-lhe, já de regresso ao carro. Merda para você, percebe? Você percebe ou não percebe? E para Antonino, para aí, por favor, que eu quero pensar. O que se passa que não quiseram abrir a porta? Eles estão lá, não vi os carros, nem apareceram nas janelas, nem na varanda, nem na penthouse, mas estão. A casa nunca está sozinha, mais que não seja está empregada, mais que não seja. Olha que eu volto para trás. Tinham parado em frente do muro, o que principiava depois do parque e se prolongava em frente das casas, protegendo-as. Uma muralha delicada, um muro construído e pintado de fresco, com plantas caídas em forma de cabelos debruçados, pedras com mica e esfeldespato, a fazerem um lintel de inspiração arte nova, um luxo na natureza. Por cima, um tritão luzidio, de rabo enrolado, dominava tudo. Milene não via nada. Pediu a Antonino que parasse de novo. Queria pensar só para si, pois também poderia ter acontecido ao contrário. Por que não admiti-lo? A tia Gininha poderia ter telefonado, assim, pálida como estava, com os cadelos Rottweiler a ladrarem, a bebé a chorar no colo, o tio Dom a tomar o seu whisky, e ela poderia ter tomado o telefone e chamado para a casa da tia Ângela Margarida. Avisada, antecipadamente, a tia Ângela Margarida poderia não ter querido fazer figura de estúpida com a surpresa que lhe tinham preparado, pois era preciso lembrar que na manhã da maratona acontecerá aquele caso das sílabas e ela não tinha dito nada à tia. Agora, ao saber de tudo, o tio Rui poderia até não se ter sentido bem. Também poderia ter encontrado um outro bispo que não lhe tivesse estendido a mão. Coitado do tio Rui, todo ele ação em plena ação. E, no entanto, o efeito da sua ação a depender dos outros. Desde as finas mãos de bispos e cardeais até às mãos encardidas dos mais pobres trolhas. Como o próprio tio às vezes dizia, num futuro próximo, a democracia teria de ser revista. Mas Milene, agora, não queria pensar mais nesse assunto, muito mal disposta. Também Antonino olhava para os últimos andares do condomínio e sentia-se pesaroso. E agora o que fazemos? Vamos ao hipódromo? Milene, ainda a pensar, não, não iriam ao hipódromo. O tio Afonso, possivelmente, também já lá não estava. Ou poderia estar e não querer estar. Não iriam. Poderiam ir sim até às dunas fêmeas. Mesmo que não chegassem até lá, iriam andando, como se fossem. Milene, com um pouco de frio, a dizer palavras abstratas. A dizer que antes o céu cinzento fazia-lhe doer, ali no meio do peito e dentro do pescoço. Tinha mesmo de tomar comprimidos. Mas desde que o amava, não. O céu podia estar como quisesse, que não a atingia. Não precisava de comprimidos. Um dia ainda haveria de estar com a Violante para lhe contar tudo isso. Antonino a conduzir a carrinha na direção oposta, sem dizer nada, a ligar o rádio, a desligar, a pôr a música de que ele e ela gostavam e depois a ganhar velocidade, primeiro na estrada bem feita e depois na esburacada, em sentido contrário. Sabes onde vamos? Não, a minha casa, disse Antonino, abanando a cabeça ao ritmo da música Terence Trent D'Arby, no melhor do seu grito, muito inferior a Janina. O irmão tinha uma voz muito mais ampla. O Terence tinha-a muito mais arranhada, bastante mais áspera, muito mais pequena. O Janina, não. Milene tinha-se estiraçado sobre Antonino. A tua casa? Na estrada esburacada, a cabeça dela rolaria sobre ele, se ele não amolecesse abatida com o ombro. A mão direita, por cima dela, sempre que se libertava da condução. Ela, coberta de cacharel. Ele, coberto de Paco Rabanne. Ouviste? Não vamos falar na dor, essa coisa fedorenta. Sim, vamos falar do amor. Da música de que a gente gosta, dos discos do Janina, da nossa vida, da parte boa da nossa vida. Minha namorada viva. Tão parecida com a Eunice. Vamos. Deus te pôs no meu caminho, depois dos dias da ira da minha vida, pensava Antonino. Sabes, Milene, não se pode comparar. A tua família não estava à espera. A minha já te conhece bem, correto? Para dizer a verdade, até a minha mãe, que anda apoquentada, quando nos vir, vai levantar-se da cama para preparar um jantar para você. Tal e qual como no verão passado. Olhe, Milene, até a minha avó Ana Mata vai ficar contente. E Antonino contou, antes de alcançarem o cômoro, como a avó, em greve contra a dentadura, os óculos e os rios, por ninguém mais querer voltar com ela para Ribeirinho da Praia, poderia estar presente se ele a convencesse com jeito, se ele lhe dissesse que Milene era a neta de Dona Regina. Aliás, ele mesmo carregaria com a avó na mata ao colo, sentada na caucha, a caminho da mesa, se fosse necessário. Por causa da sua idade, a avó mata via armadilhas em tudo. Milena que não se impressionasse se fosse tomada por uma delas. Antonino, divertido. Sabe, Milena, a avó é neta de Jamila Mata. Você naquela noite já ouviu cantar. Uma história doida. Uma história doida de ressentimento de mulheres. Fosse como fosse, ele estava convencido de que toda a sua família até se iria esquecer da dívida do bisavô Normand, assim que os vissem aos dois, um olhar para o outro no meio do pátio. Vamos aparecer lado a lado. Sobretudo as mulheres mata tinham de compreender que bastava existir um pecado original para fazer sofrer as pessoas. Para quê inventarem-se outros pecados? Nascer-se com um, igual para toda a gente, vá lá. Alguns pecados originais, diferenciados, por isto e por aquilo. Vários a caírem em cima de cada pessoa. Já eram pecados originais a mais. Está a ouvir o que eu digo? Apanha-me lá, tinha pedido Milene, antes de saltar para o chão das palmeiras e encontrar no ar as mãos de Antonino. Foi assim que os dois apareceram. Ela a saltar para o colo dele, diante do portão da fábrica velha. Saberíamos depois. Mas houve quem dissesse o contrário, que as quatro mulheres mata é que tinham esperado à porta, envergando fatos com aplicações de lamé, chailes com vidrilhos e pendentes, para atraírem Milene, como se ela tivesse 3 anos e a vida só fosse um circo. E que depois, lá dentro, teriam comido borrego, dançado e cantado ao som da música de Janina, até de madrugada. E, contudo, não foi assim que aconteceu. De facto, Felícia Mata vestiu-se. Desse modo, em honra do seu filho Antonino, só depois de ter cozinhado durante 2 horas um frango com arroz e tomate. Enquanto isso, usou a roupa que trazia no corpo no primeiro momento, incluindo um grande avental. Também acabaria por calçar os sapatos altos de pele de jiboia que havia estreado no Coliseu de Recreios. Mas só porque eles estavam ali à mão, a um canto da cozinha que lhe servia de quarto. As suas irmãs até ficaram vestidas tal como estavam, bem como a mãe, Ana Mata, que apenas concedeu, nessa noite, servir-se da dentadura e chupar uma asa diante de Milene. Entretanto, vindos de um passeio na Marginal, tinham chegado os outros membros da família, muito surpreendidos, atarantados com o que viam. Mas nada de especial aconteceu. Ao contrário do que depois se disse, falou-se pouco e ninguém pediu nada à Milene. Todos sabiam que na água lodosa de ria que entrava nos baixos da fábrica velha, de um momento para o outro, poderia voltar a alojar-se uma bomba-relógio. Os Mata tinham procurado refúgio no mundo novo. Não podiam fugir para sempre à tristeza que lhes era contemporânea. Felícia Mata só de vez em quando ria. Não foi verdade o que depois se disse a esse respeito. E Milene, por sinal, até regressou bem cedo, ao quilómetro 44. Sim, visto de longe, pouca importância terá. Chuva fina, estio e nevoeiro são só cenários. Se acaso não atingem o coração dos homens, onde as coisas acontecem. Mas em relação a Milene, convém referir que os dias estavam crescendo. Nessa noite, ela aproximou-se do telefone, sem fazer qualquer ruído com os passos, e disse, num sussurro, como era seu hábito: Ouve, João Paulo, cada vez estou mais convencida que mudaste de casa. Se calhar foste para outra universidade, escrever um livro diferente. Se calhar deixaste este telefone a gravar sozinho. E até já não me ouves mais. Mas eu também não me importo muito. Cada um foi à sua vida. Olha, eu também fui à minha. É muito bom viver a sua vida, ter um amor e casar. Conhecer as pessoas da família de um e de outro também é bom. Acabava de chegar e falava de cócoras para não se sentar sobre o cadeirão da avó Regina. Disse ainda: Mas bom, bom mesmo é beijar e sentir a mão dele por dentro da minha saia, o braço dele à volta da minha cintura a espremer-me, como se me quisesse dividir em duas metades. Há momentos em que ele faz sentar-me toda na sua mão, como se eu fosse o fundo de uma garrafa, e anda comigo à roda, até eu ficar com tonturas. Quando acontece, eu sinto-me toda sua. Isso é muito bom. Eu também conheço quase todo o corpo dele, porque lhe meto a minha mão por dentro da camisa. É tudo muito bom. Quando me aperta com força, o sexo dele é tão duro que chega a fazer doer. É tudo muito bom. Às vezes, quando ele mal sabe, a minha mão está na sua boxer. Muito bom. Também foi muito bom ir dizer às pessoas das nossas famílias que vamos casar. Todos eles olharam para nós como se nunca tivessem visto dois noivos juntos e fizeram perguntas mesmo de quem não sabe o que há de perguntar. Pareciam parvos. A tia Gininha ficou contente, mas não soube dizer absolutamente nada. Para teu espanto, fica a saber que, de entre todos, quem melhor se portou foi o tio Dom. Queria oferecer um whisky ao Antonino. Ele é que não quis aceitar, não esteve para isso. Até se via por fora que a boca do tio Dom estava cheia de perguntas. Ele só queria era perguntar, perguntar. Raspámo-nos na hora H. Depois fomos andando até aos tios Ludovice. Não estavam em casa. Ou, se estavam, deveriam estar a sofrer muito por causa do serviço público do tio, que já lhe fez uma úlcera gástrica no estômago do tamanho de uma carica. Acho que não estavam. Também queria fazer uma surpresa ao teu pai. Pensámos ir ao hipódromo vê-lo cavalgar. Não o vejo desde o calendário perpétuo. Tinha imaginado que ele descia do cavalo e que nós estávamos logo ali, nós, junto do cavalo, a dizermos: tio Afonso, vamos casar. A última namorada do teu pai chama-se Isabel, já te disse. Por mim, ela até podia assistir. Eu queria tanto que eles conhecessem o Antonino. Nessa altura, eu até ia poder perguntar por ti, porque não atendes o telefone, meses a fio. Se ele não quisesse responder, não respondia. Eu não o obrigava. Mas depois fez-se tarde e eu tinha de decidir entre ir ao hipódromo e ir ao Diamante. Escolhi o Diamante, porque já estava com saudade. Aquilo lá dentro lembra-me os filmes passados em África, mas só os bons, pois por aqui ninguém sofre de nada, tudo em paz. Lá no Diamante, todos me receberam bem, todos espantados, como já disse. Fui muito feliz. Ir dizer à família que se está apaixonado é quase tão bom como estar de verdade. Milene estendida no chão, entre os dois sofás, dava a Regina. Digo-te isto tudo para que saibas que me chateei de te chamar. Agora que eu já não preciso te ouvir como precisava, olha, agora já não quero que me digas. Nunca, nunca nos vamos separar até ao fim da vida. Não é verdade. Já não vale a pena. Agora quem eu quero que me diga coisas parecidas é o Antonino. O que me dizes a isto? A pele dele é acetinada. As sobrancelhas não se veem, os olhos são escuros, mas os da mãe dele são claros. Tem os cabelos muito, mas muito mais frisados do que os meus ou os teus. Quando se ri, os dentes dele são brancos como giz. Já arrancou alguns e ficou com dois intervalos, um de cada lado, mas não faz mal. Quando ganhar, como manobrador de grua, vai logo comprá-los. O corpo dele é grande. E eu fico debaixo do ombro dele, toda amalhada, quando nos pomos a andar. Agora tu ficas só na minha lembrança, até que venhas cá e eu te vejo outra vez. Mas se não vieres, não morro por isso. A minha vida está cheia com o Antonino, como a tua está com a Lavínia. Gostava de saber se o tufão Andrew passou perto da tua casa. Aqui viram-se as imagens de uma cidade a cair e um tribunal a voar. Vai longo este telefonema, mas é para que saibas de tudo. Agora penso que essa bodega de gravador até nem está a gravar outra vez. Vou desligar e recomeço. Até já. Milene sentia as costas geladas. A carpete da sala tinha limpeza de hospital, mas estava fria e úmida das sucessivas lavagens. Espirrava. Acabou-se. Acho que não está mesmo a gravar. Então, adeus. Sou eu, Milene. 11 horas da noite em Portugal. Bye bye. Ao todo, 32 mil escudos por mês em chamadas internacionais, para nada. Que tal?